Atenção, Belém do Pará. Tradição é tradição. E a festa mais tradicional do Domingo das Mães está chegando. Tradicional Bingão das Mães. É domingo 12 de maio, no Palácio dos Bares. E para fazer a festa para Legião Retrô, a sensação do momento, Príncipe Negro Retrô. Participação Luxon Saudade. Início 4 da tarde. Festa até 4 da manhã, até 7 da noite. Portaria liberada e balde R$ 9,99. Cartelas de bingo grátis. Prêmios, 5 pacotes de cerveja, um fogão 4 bocas, uma máquina de lavar e mais 2 prêmios de R$ 500. Tradicional Bingão das Mães, no Palácio dos Bares, com o show do Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo. É domingo 12 de maio. Após o almoço das mães, a Legião Retrô vai invadir o palácio. E você não é louco de ficar de fora dessa. Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Bora viajar no tempo! Alô, Monjo! 1, 2, 3, vai! Meu vereador Dadá tá na área. Alô, Dadá, bora, parceiro! Hoje vai ter show e eu vou esperar por você, meu príncipe, que eu quero amar. Então toca pra mim, me faz delirar. O som da galera vai fazer. Quem sabe canta, eu quero ouvir! Príncipe Negro é um show. Meu amigo Vadinho, velho agora, garoto Justo Cedo com a gente. Bora, Vadinho. Banda, fruto sensual. E assim. Obrigado, parceiro Carequinha Show. Da carretinha Burra Preta com a gente, toda a galera reunida. A noite não tem fim. Felipe Mototáxi com a gente no tour, olha aí. O Edton, gerente. Um abraço, Adriano. Cara da Mega Gol. Na tua mão, me envolve na canção. Com príncipe negro e o fruto sensual. Príncipe negro é um som, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar, meu amor. Príncipe negro é um som, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Assim, assim, assim. DJ Wenderson Show, abraço, Wenderson. Vem dançar no embalo do J-Som, a qualidade na seleção. DJ Wellington e a multidão, com a raça povo de Valdecães. Te ver dançando aumenta minha paixão. Nessa batida é muita emoção, contagiando o meu coração. Vem dançar brega com o J-Som. Nessa noite especial, vou curtir com o J-Som e o fruto sensual. Chama um beijão com muito carinho as princesas. Aqui com a gente é a Daiane. É o Daiane, um beijo pra você, pra Valesca. A Ardiane com a gente também, a Sandra. A Charlene. A Marciene. E a minha amiga Reis. Alô, Reis, um beijo pra você. Comandando as princesas do Retrô. E Manju! Vem dançar ao som do seu J-Som, DJ Wellington vai. Nosso amigo Igor Show! Vem dançar! E a Socorro com a gente no bal, Thais Horas! E com o fruto sensual. Vem dançar ao som do seu J-Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar! Um abraço bem despitado a sua primeira dama. E com a distribuidora Carvalho na Pureza. Vinha dançar! Vem dançar! Vinha dançar! Assim. A evolução do som. Obrigado, meu grande amigo DJ Fabrício. Fabrício que representa a nossa música paranaense lá no Rio de Janeiro. Pro povo carioca. Alô, Fabrício, você e toda a equipe, muito obrigado, hein? DJ Edilson. Família Bittencourt, um abraço! DJ Edilson. E assim? No embalo desse som eu te chamo pra dançar. E nesse ritmo não tem pra ninguém. É o swing mais caliente aqui do Pará. E quando toca ele vai muito além. Alô, Reis. Então chega juntinho e te envolve em meus braços. Que emoção agora é pra valer. Isso, a galera, pop são três vezes mais pra você. Obrigado, amigo Edson Malché. Alô, Pretão, secretário de transporte, tá com a gente, junto com a galera. Agora vai tocar. O Arrasa Povo é quem vai tocar. Bora assim. Príncipe Negro. Príncipe Negro Retro. Príncipe Negro Retro. Príncipe Negro. Um abraço, Henrique do Nego Salas, com a gente, valeu! O som tomando a cervejinha é o sabor da mais gostosa do Brasil. E o Edilson? Tem que ser um bom rapaz. Ele me atende quando eu quero mais. Eu danço brega sem parar. Pantera, um abraço, Maxi! DJ Gilberto, galera que arrebenta em Moju! Um abraço, Edilson e Gelson! Bora, rebelde, meu maestro! Príncipe Negro. Brega também é caldrinho, é caldrinho, é caldrinho. Brega também.

muito longe me deixa louca. Príncipe Negro. Meu americano me faz flutuar. E assim? Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. E olha o gringo aí. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. Muito obrigado por todo o carinho e apoio que a gente recebe em Buju do meu parceiro Wendel. Wendel, comandante da nossa carreta Mega Gol, nosso representante Buju também. Um abraço, Wendel, meu irmãozão do coração. Valeu, garoto. E ele sai de Buju pra curtir o Retrô em Belém. Bora, Reis. Eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca varejeiro, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se... Bora, Gil! Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Você vem? Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você. Aonde está você, minha querida? Oh, eu te amo, eu adoro você. Um abraço, Felipe. Bota o táxi noturno com a gente, estamos retrô. Valeu, Felipe! Príncipe Negro Retrô, a verdadeira viagem no tempo. DJ Edilson. Sou cavaleiro, eu sou. Vou descendo o rio arrendo. Edilson e Edilson. Sou cavaleiro, eu sou. Vou descendo o rio arrendo. Edilson e Edilson. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Remando eu vou pra ver o meu amor.

jereca aqui, vai! Que era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. Bola, aquele show! Assim. Em cima de mim, só queria jerecar. E o bola? Carequinha, show! Caiu a Caragua Reis, Vozão! Carretinha, porra, preta! Roda, dá! Jamais. Nossa amiga Glaucia Souza com a gente no Retrô, representando sempre muito bem. Olha só. A banda tá chata o negócio, né? Menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Só mais parada pra galera aqui. Alô, Moju! Gente, o Príncipe, ele não é uma aparelhagem de saudade. O Príncipe Retrô não é uma aparelhagem de saudade. Não é uma aparelhagem marcante. É uma aparelhagem de músicas retrô. É uma aparelhagem de tudo aquilo que fez sucesso. E aonde precisar tocar saudade pesada, a gente toca saudade pesada, faz você recordar. E aonde precisar tocar marcante, a gente vai lá também e toca as marcantes. Edilson e Edilson. E o meu parceiro rebelde. Ei, vou deixar como está. Pra ser mais uma história infinita. Quem sabe até vivemos uma vida. Se nos sentirmos sós, isso não quer dizer que já é tarde. Que a vida desfez pra nós. Bora curtir assim, vai. Mas se não lembrares mais, melhor recomeçar e seguir meu destino. Mesmo com toda a dor que há aqui dentro, não podemos bloquear. Já temos CD? A primeira parte do meu parceiro rebelde aqui do ladinho, pode comprar aqui. História não foi só um minuto, sem futuro nenhum pra nós. Mas se agora não dá mais, e assim? Pra viver, amar como antes, talvez por medo de querer, mas não vê que o amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se pode negar o amor, só entregar-se a esse planeta de cor. Noites venho sem dormir, no meu quarto sem você aqui. Sempre vai repetir, sem o mais importante, nada pode ter fim. A solidão é tão grande aqui. Príncipe Retrô. Quando às vezes em sonho estás aqui. Isso é retrô assim. Tudo muda, tudo fica assim. Minha vida é feliz. Acorda. tocando. DJ Edilson. Essa chama forte, meu amor, que fechou meu coração. Eu não quero nem saber por quê. Esse amor mais forte que nós dois, deixei tudo pra depois. O importante é amar você. Essa chama forte, meu amor, que flechou meu coração. Eu não quero nem saber por quê. Aqui você viaja no tempo, gente. Mais forte que nós dois. É o Príncipe Retrô resgatando a cultura dessa farinhagem no Pará. O importante. E já estão vindo muitas outras por aí. É assim mesmo. Você foi a paixão que eu. Obrigado, meu parceiro DJ Gilberto. Sangue bom pra caramba. O DJ Robson. É do Guanabara aqui com a gente, curtindo o Retrô. Meu amigo DJ Max de Pantera, no Pantera, cadê você? Passo o tempo esquecendo. Moleque arrebenta também na área com a gente no Batera. O que fazer? Você foi a paixão que eu sonhei. Rafael Silva, obrigado, Miau, sem perdão. Douglas Moraes com a gente. Alô, Iago, alô, Piu-Piu. Você foi a equipe sem perdão da minha vida. Passo o tempo esquecida, sem saber o que fazer. Um abraço, Deleco e Bichendo com a gente, a primeira dama, a Diane. Valeu! Quero, quero tanto ter você pra mim. Você pra mim. Vida, minha vida, vida minha sim. Oh, oh, dono dos meus sonhos, toda inspiração. E assim, faço tudo por você porque eu estou apaixonada? Apaixonada, sofro calado. Um abraço aí do Guarrejo de Wanderson Show. Tudo fica mais. Da Força Bruta aqui com a gente, curtindo o Retrô. Vem na frente da coroa, vai direito. Apaixonada, sofro calada. Bora, Reiji! Tudo fica mais difícil sem você. Mostra que tu sabe, tio. Vai lá. Ride toda a Força Bruta, valeu! Tuas carícias loucas. Quando me beija. Alô, tio, secou aqui, rapaz. Manda uma pra cá. Você me deixa flutuar. E assim vai. Com um fogo de Sumo Retrô. Será que dá? Não dá pra ser. Edilson e Edilson. Por que você não quer? Edilson e Edilson. Me entender. Não dá prazer. A todo instante essas coisas você me falou. E não acreditava que eu sempre tava só. Esse papo sobre mim não tem fundamento. Vê se dá um tempo e vem recomeçar. Com as minhas fantasias, quero te amar e te fazer feliz ao meu lado. Oh, só tenho você. Só você? Meu amor. Isso é retrô! Isso é retrô! Alô, bonjour! Não dá pra perceber. Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer. Você sempre seu, juro. Você sempre seu. Príncipe Negro Retrô. Pra você recordar os melhores anos da sua vida. Então venha viajar com ele. Porque os bons tempos estão de volta. Glamurosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Glamurosa, rainha do funk. Um abraço, Hulk Pacheco com a gente. Para o Tom Batista, da X-Telecom. Novo provedor de qualidade. Alô, valeu. Balança gostoso, requebrando. É que isso, rapaz? Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Vou te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem. Minha gata tá doida, vou te dar beijo na boca. Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca. Vem, vem dançar. É a quadrilha em campo, os fiéis escudeiros do vereador Dadá. Segura aí. Vai descendo até o chão. É. Amorosa, rainha do fogo, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Amorosa, rainha do fogo, poderosa. Agita o salão, balança gostoso, requebrando. Vamos embora! Príncipe Negro Retrô, a verdadeira lenda viva das aparelhagens. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece.